esse boi? Walter Willy, quantos anos você tem? Walter Willy, quantos anos você tem? Walter Willy, onde tá você? Walter Willy, onde você vai? Walter Willy, onde está você? Walter Willy, onde você vai? Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard. Então, pra começar, conte-me um pouco sobre você, rapaz. Diga-me, como é a sua vida? O que você faz, meu jovem? Ele queria ser do corpo de bombeiros, poderia alestrar seu lavrador. Sempre demorava no banheiro, dormia sempre sem um cobertor. Ele vivia empregando seu dinheiro, apostava sempre no perdedor. Devia até na esquina pro açougueiro, a quem ele chamava de doutor. Ele passava refletindo o tempo inteiro, ao parque ele saía a caminhar. Sempre de sapatos bem lustrados, ah, isso dá inveja de matar. Perdeu o seu amor para um puteiro, se largou para um país sem pilantragens. Agora só reclama o tempo inteiro, deite logo, põe-se a chorar. Nada se compara ao desespero de não querer mais nem se acordar. Passar sentado triste sem dinheiro, ah, isso ninguém deve desejar. Pra responder sua pergunta, meu amigo, não sei nem por onde começar. Pelo menos isso eu lhe digo. Nunca esqueça de lustrar seus sapatos. As garotas simplesmente adoram, cara, adoram. Chupan cama toda. Shubankama tova. Thank you. Thank you.